Eu relutei, batalhei pra sobreviver. Eu sempre fui um desses cara que ninguém quer ser. Sacrifiquei os rolezinhos, as horas de lazer. Vai investir nisso daqui, ver meus irmãos vencer. Ralando todo dia, vejo glória no futuro. Eu trago a luz pra iluminar o mundo obscuro. Eu quero entrar na sua mente igual super-herói. Mostrar que a droga é a escória pra quem não é boy. Aí filhão, eu vi o cão tentando exterminar o que há de bom nesse mundão e vários cooperar. No fim busquei inspiração pra não cair no abismo. A luz no fim do túnel, achei o espiritismo. Irmão, não é satanismo, eu corro pelo bem. Cê julga em nome de Jesus que não julgou ninguém. Autoconhecimento, a fé raciocinada. Se questione, se conhece, fé na caminhada. Te trago luz versada e energia boa. Te dou os mesmos conselhos que se ouviu da sua coroa. Te trago liberdade, trago real sentido. Encontre seu lugar no mundo e se sinta vivo. É mais que hype, porra, é tridimensional. A dose mais forte do bem pra acabar com o mal. Vou te deixar em transe, dominar seus sentidos. Pra que depois de ouvir o som cê se sente mais vivo. De tanto me dizerem pra eu dar mais de mim, hoje fiz meu império e construí sozinho. Não abaixa a cabeça, não deixe te humilhar. Continue plantando, a colheita virá. De tanto me dizerem pra eu dar mais de mim, construí meu império e hoje eu fiz sozinho. Não abaixa a cabeça, não deixe te humilhar. Continue plantando, a colheita virá. E era eu, o meu pai, minha tia só. Outro domingo meio triste, eu tava na pior. Precisava virar no rap, tirar nós da lama. Viver bem, esquecer o caos, superar o drama. Eu tô por eles, tô por nós, por quem é de lá. Por quem hoje só quer sorrir e cansou de chorar. Nessas estradas traga as marcas e aprendizados. Aprendi que toda dor é ponte pro outro lado. Não fiz nada sozinho, Deus investiu em mim. Tô tentando corresponder e evitar seu fim. Seu chão sair dos pés, aprenda a flutuar. Não existe motivo pra deixar de tentar. Persistência e fé, pra no fim ter vitória. Depois da tempestade, virão dias de glórias. Para dias de dúvidas, te traga alternativas. Vença seu pior lado, encontre o que há de bom na vida. De tanto me dizerem pra eu dar mais de mim, hoje fiz meu império e construí sozinho. Não abaixa a cabeça, não deixe te humilhar. Continue plantando, a colheita virá. De tanto me dizerem pra eu dar mais de mim, construí meu império e hoje eu fiz sozinho. Não abaixa a cabeça, não deixe te humilhar. Continue plantando, a colheita virá.